Você dá um abraço na sua véia, esquece das mágoas. Antes de vê-la deitada, vegetando sobre o colchão d'água. 2 minutos na vida faz diferença. Um abraço, mais 3 palavras valem mais que você pensa. E eu queria que as neuroses que eu tenho fossem só. Saí domingo com a minha mãe pra visitar minha avó. No fim foi com a avó que eu cresci, o que me faz gritar é saber que a minha mãe tá longe demais pra nós visitar. Seja lá onde for, me olhe, por favor. Não posso tocar sua pele, mas eu sinto seu amor. É foda quando o sentimento se solta. Você chora ao ver que já passou 10 anos e ela não volta. E você reclama se a sua véia te mandar no mercado. Reclama se a cinta estrala mesmo se você tá errado. Reclama se ela te abraça na frente dos aliados. Vai reclamar com Deus quando ela nem te vê do seu lado. Cadê você? Vem cá pra me dizer. Deita, dorme e sonha, vida é uma brincadeira. Sorrir, chorar, cair, amar, sentir, lutar, ganhar, perder, viver sem ter você. Se eu choro agora não é que eu sou fraco, é que eu tô me desmontando pra depois juntar cada caco. Sua mãe chacoalhando, despertando um adulto num moleque de 7 anos. Que eu fiz o que tava no meu alcance pra te salvar. Só que na hora de acontecer eu não tava lá. Tenho medo de falhar, medo que chegue no fim e eu não tenha alcançado o que você esperava de mim. Eu não vou culpar Deus, o mundo é dos espertos. E lá no lugar dele eu também é de crer mais por perto. Tudo que absorvi, o que contigo aprendi. Que ser calejado e forte pra viver sem você. E eu te dedico aqui minha melhor poesia, composta pela alegria de ser seu filho e pela agonia de ver meu pai que é meu herói chorando, meu irmão gritando, minha avó entrando em pânico e a dor aumentava cada vez que eu caí nessa vida. Quando eu sofri nessa vida, chamei por ti nessa vida e não te encontrava. Hoje eu sei que eu não fiz nada sozinho. A cada passo, cada respiração, cê tava dentro de mim. O vira-lata sem dono, sei lá. Deixa minha cama arrumada, qualquer dia eu vou aí te visitar. Cadê você? Vem cá pra me dizer. Deita, dorme e sonha, vida é uma brincadeira. Quem me gerou, quem me criou, quem me ensinou a viver. Sorrir, chorar, cair, amar, sentir, lutar, ganhar, perder, viver sem ter você. Cadê você? Sentir, lutar, ganhar, perder, viver sem ter você. E eu vivo por você.